amor é uma coisa muito estrangeira. É muito impossível para viver junto. Mas vamos com amor. É mais melhor. Kende, Ferriol Ngasakis, Pinochet Terry, sans oublier Chriso Mazikou. N'oubliez point que aimer, c'est trouver de la richesse hors de soi. Il y en a au bout, Fabrice Wassepe, Mata. Cher bien.